boa noite, bem-vindos a mais um Feito no 8. Pois é, pois é, pois é. Ora, cá estou eu, de novo. Esta é a terceira edição do nosso Feito no 8. E começamos com música portuguesa, porquê? Ora, porque hoje o Musical.ly vai falar sobre... Ou melhor, vai falar, enfim... Vai ter músicas portuguesas, só músicas portuguesas. Não vai ter os clã, não vai, mas vão ser músicas portuguesas. E eu então decidi começar e acabar com a música portuguesa. Mais lá para a frente já lhe vou dizer quem é que vai fechar o programa de hoje. Mas antes deixe-me só partilhar consigo esta experiência, esta notícia que tive conhecimento hoje, de que na década de 70, uma televisão russa, ou melhor, na altura, uma televisão soviética, poderá não ser russa, russa aliás, uma televisão soviética entrevistou um grupo de soldados que estiveram presentes na Primeira Guerra Mundial. É verdade. 50 anos depois, ou 52 anos depois, não sei exatamente em que ano que foi, sei que foi na década de 70, se não estou em erro, foi em 73, já não me lembro. Eu ouvi o ano, mas já não me recordo. Mas diziam então que, portanto, eles foram entrevistados. Só que a entrevista, por um motivo qualquer, nunca, eles não sabem porquê, não chegou a ir para o ar. Mas essa mesma televisão, que entanto era uma televisão não estatal, portanto, acabou por não, enfim, por não vingar e por não existir jamais nos dias de hoje. Mas os dados, as entrevistas ficaram nas antigas instalações da televisão. Foram encontradas as peças originais, portanto as não editadas, das entrevistas. E, enfim, estão agora a investigar, a ver que tipo de material é que está então lá registado. Mas entrevistas a membros de, enfim, a soldados da Primeira Guerra Mundial, é uma grande conquista. E isto tudo, uma grande conquista e um grande acontecimento, porque já praticamente ninguém é vivo dessa guerra, dessa Primeira Guerra Mundial, já praticamente ninguém é vivo, não é? Quanto muito os filhos dos soldados da Primeira Guerra Mundial. Mas, bom, a Primeira Guerra Mundial acabou em 18. Acabou em 18. Ora, se houver alguém que tivesse na altura 18 anos, teria que ter nascido em 1900 e ter atualmente 110 anos. Já ninguém é vivo. Não é? Ninguém é vivo dessa altura, já ninguém é vivo. Bem, a não ser que haja alguém mais novo, tivesse para aí, sei lá, não sei, que tivesse aqui 13 anos, aí, não sei. 300, nasci em 1900 e qualquer coisa. 1905. Bem, ter 105 anos era possível. Mas pronto, mas... E então este achado pode inclusive dar para peças para documentários, digo eu. Já estou aqui a especular. Mas foi de facto a grande notícia de hoje. Foram estes arquivos encontrados por uma televisão soviética. Ou melhor, gravados por uma televisão soviética nos anos 70, encontrados hoje. Ora bem, e isto também a propósito de ter visto um comentário hoje sobre o desfazer do Império Austro-Húngaro. Desafortunadamente, o último imperador do Império Austro-Húngaro chamava-se Carlos. Pronto, é o nosso destino, é o nosso destino. É a vida, pronto. Mas enfim, pronto, foi um dia interessante o de hoje. Foi um dia à volta muito dos documentários. Eu gosto muito de aprender assim umas coisinhas, não é? E então decidi partilhar isto consigo. Porque achei que foi interessante também um documentário que trazia alguns depoimentos já conhecidos nos anos gravados nos anos 80. Enfim, com alguns depoimentos de alguns dos poucos sobreviventes ainda da Primeira Guerra Mundial. Mas posso dizer-lhe que... Outra coisa muito curiosa que eu também ouvi dizer foi que os Estados Unidos lançaram, isto já nos anos 60, na Guerra do Vietnã, lançaram nos anos 60, dos anos 60, 60 a 70, 15 milhões de toneladas de explosivos para o Vietnã. Não só não resultou, como o número de explosivos foi superior àqueles que foram lançados na Segunda Guerra Mundial. É verdade. Era um número que estava até há pouco tempo escondido da sociedade norte-americana. Foi revelado há alguns anos. Pronto, e agora é revelado hoje aqui para Portugal. E é assim, ouvintes, é tudo. Ora, ficamos com os Clã, o Sopro do Coração. Até me esqueci de dizer. E vamos fechar com Rui Veloso, Nunca Me Esqueci de Ti. É uma música também cantada ao vivo, gravada em 2003, ou lançada em 2003. Faz parte do álbum acústico de Rui Veloso. É assim que chegamos ao final de mais uma edição do Feito no Oito. Passo agora a emissão para o Luís Gaspar, que nos traz mais um Poesia Erótica, a sua 28ª edição. E estarei de volta então daqui a pouco para mais um Musicália. Já sabem então que vamos falar sobre música portuguesa. Fique bem, um forte abraço e até amanhã. Tua porta devagar, olha o sol mais uma vez. Como é tão bonita esta avenida. É o cais, flor do cais, águas mansas e nudez, frágil como as asas de uma vida. É o riso, é a lágrima, a expressão incontrolável. Não podia ser de outra maneira. É sorte, é sina, uma mão cheia de nada e o mundo à cabeceira. Mas nunca me esqueci de ti. Não, nunca me esqueci de ti. Eu nunca me esqueci de ti. A memória da paixão é a lua, fim da tarde.